passou. Atrás de um outro dia eu fui. Sofrendo e aprendi a ser feliz, saber amar. A cor, a flor, um cheiro de jasmim. Luar no mar, uma fantasia. Ser teu cheiro, um sabor de mel. Um perfume me levando para o céu. Ser loucura, talvez paixão. Meu amor, primeiro. Ser teu cheiro, um sabor de mel. Um perfume me levando para o céu. Ser loucura, talvez paixão. Meu amor, primeiro. A galera alemã. Teu cheiro está me levando. Meu primeiro amor é você. O teu cheiro está me levando.